corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Vim de onde ninguém acredita. Minha decisão ainda é, cê acredita? Sonhei e sorri vários dias, cada um com sua coroa de vida. Tem coisas que deixa a mente aflita. Luta por seus dias de alegria. Não finja, sorria. O mundo tá pior dia após dia. Nunca pensei pouco, sempre pensei demais. Era o diferente, o indiferente, incapaz. Quase acabaram comigo, me julgaram. Só que voltei com asas e outros amigos. Foi aí que erraram. Não desanimei, andei cego por um mês. Acordei, tive a visão e sei que sou filho do rei. Mirei, tive fé, coloquei impulso no salto. Já me jogaram pra baixo, hoje tô voando alto. Muito tranquilo, sabendo onde pisar. A família inspira, é a rima viva. Mirei, tive fé, coloquei impulso no salto. Já me jogaram pra baixo, hoje tô voando alto. Muito tranquilo, sabendo onde pisar. A família inspira, é a rima viva. Os olhares de muito foi onde encontrei força. Sequei meu suor numa camisa de força. Quebrei corrente, abri porta, cortei a porca. Não posso vacilar, não nasci à toa. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Só Deus pode julgar. Quem fala que protege na rua tortura. Tava com um fino, tranco ele já era. Não teve conversa. É aquilo que você vê, sua palavra não interessa. E o ódio, e o ódio, e o ódio impera. Só Deus pode julgar. Sem palavra estava, levei tanta porrada. Só Deus pode julgar. Sem palavra estava.